em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose é sempre assim, de 8 em 8 dias, aqui na Radar. Os primeiros 30 minutos são conduzidos por Ricardo Mariano. A última meia hora é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com um destaque forte para Taking the Veil, ele que vai pontuar estes 30 minutos de arranque do programa. Yor Kronik é o dono deste registro, um grego radicado em Berlim. Volta com o seu romantismo de sempre e quase sempre ao piano, com outros instrumentos a chegarem pela mão de alguns colaboradores e também pela voz. Mas por aqui damos destaque a tudo o que não é cantado e por isso arrancamos este programa com Taking the Veil e o tema Nest of Autumn, com a colaboração de Sophie Hutchings. Boa noite, bem-vindos. Na mesma linha de Your Chronic, Christoph Bergel, que se estreou há 3 anos com Paraphrases, mais um que vive por terras alemãs. Rodou por aqui Buildings at Night. Logo a seguir, dois géneros a fundirem-se de uma forma quase imaculada, o folk e o jazz, pelos dois irmãos, Norberto e João Lobo. Magnífica a edição Oba Loba. Por aqui o tema Bahia e voltamos à música de Your Chronic, agora a juntar-se-lhe Aaron Martin, ele que é um perito em instrumentos de corda. Regressamos ao disco Taking the Veil e ao tema Quiet Inside Your Chest. Momentos finais destes 30 minutos de arranque do Em Trance, há pouco com a ensemble a grega Tiana Giannoli, extraordinária compositora, virtuosa pianista, álbum Transcendence, um dos mais interessantes de 2015, a navegar por entre géneros, mas com o jazz sempre como protagonista. Ouvimos de si e terminamos com mais uma Pior Chronique, com os Field Rotation. Último tema destes 30 minutos iniciais, Simple is Beautiful. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Iniciamos esta segunda parte da emissão de hoje de Em Transe com a recordação de Monoliths and Dimensions, o álbum de 2009 dos Sun. Eles que, desde essa altura, não editam um álbum propriamente dito, isto depois de diversas colaborações, entre elas parcerias com Scott Walker e os Over, por exemplo. Agora, finalmente, após 6 anos de interregno, o projeto formado por Stephen O'Malley e Greg Anderson irá regressar no final deste ano com Canon, um título retirado do nome da deusa budista da misericórdia e, ao que parece, inspirado pela mesma. De referir que, ainda assim, o álbum irá contar com a participação de alguns convidados, entre eles o australiano Oran Ambarchi, que irá estar em Portugal para concertos em Coimbra e em Braga, e aqui inserido no festival semibreve. Agora espaço para o projeto Dreka, de Michael Anderson, músico que explora uma fusão de sons cinemáticos, etéreos, industriais e ambientes, inspirado em nomes como Coil ou Nurse Woodwound. Thank you. A segunda parte da emissão de hoje de Em Transe contou com Monoliths and Dimension, recordação de 2009 para o Sun, isto a propósito do lançamento previsto para dezembro deste ano do novo álbum do projeto da dupla Stephen O'Malley e Greg Anderson, irá chamar-se Canon. Depois ainda Tracker, projeto de Michael Anderson. Ainda uma nova passagem para o último dos canadianos Godspeed You Black Emperor, Asunder, Sweet and Other Distress. E terminamos com outra recuperação, desta feita do projeto do flamengo Pepin Codron, de nome Crank. Fechamos então com o álbum The Summoner. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir Em Transe através das redes sociais, endereços para tal, facebook.com/radiotranse ou então twitter.com/entranse. Em Transe volta na próxima semana, na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, mais uma vez, como sempre, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Boa noite e até para a semana.